Tchalia, pronto, cópia? Para Serra Bravo, Romeu Papá, autorizado 430, veio piso 16, pois conforme a rota do plano. Decolou da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após bridge, controle no 208, acione 5150. Teleco, contagiamento correto, para acionamento e táxi, chame torre, frequência 1-95. Confia pessoas a bordo? Torre 1-95, Serra Teleco. 6210? Liberado 6210, na proa de Duna. No 273, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de Piradão no 0, chame torre 1-895, que é legal no 009, boa viagem. 1-009, autorizado ponto de Piradão no 0, 1-895-14, 1-273, japonês. 6210, para São Serenbona. Afirmativo 6210, desce para 2000, ajuste em Salvador no 0. 09, na proa de Duna está autorizado o procedimento, responsabilizado. O TAN 3897, controle? Escuta, controle, 3897. Agora com o centro, na frequência 133.95, secundária 133.25, bom voo. 133.95, 133.25, por centro, TAN 3897, boa tarde. Controle Salvador, boa noite, voo 776, está cruzando 190 para 705 da Ibicoa. Voo 776, descida até o nível 0, até o nível 070, a chegada é a Mari. Na Mari, desce até o 070, voo 770. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 090 graus com 10 nós. Alinha e decola da 10, o 1273. Salvador, eu vou 1940 para o táxi com 191 a bordo, 3 horas de 45 para Transgaleão. 940, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de Esperadão no 0, chame torre, 1-1295, QNH 1009, boa viagem. Autorizado aqui a parte, Índia e Alfa, ponto de Esperadão 295, tem nome, vou 1940. Controle, o Xané 6210, apenas para liberar a velocidade aí do voo 1884, está mantendo 329, ok? Sente, 6210. O voo 1884 copiou a informação do Xané? O mesmo está mantendo high speed na descida, 320 nós, e está a critério o voo 1884, a velocidade liberada, até 320 nós no máximo também. Lima, Salvador. Boa noite, da 3197, informação Unifor. Desde decola aos 46, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, voo no 273, obrigado. Pesado 360, eu piso 1-0, após conforme rota do plano. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge. Controle 1208, transponder 5404. Então, 3197, autorizado Galeão, nível de voo 360, dia 3-1-0, decola da pista 1-0, curva direita da EL, Leda, bridge. Controle 1-2-0-8, transponder 5404. 397, crescimento correto, pós-plano para posicionamento. Entendi. Tráfego efetuando cruzamento da terminal, mantendo nível de voo 1-1-0. É um eco 1-1-0 que será tráfego para sua subida. Positivo. Tá, o 360 então, com curva direita, 140 é a proa, 1 cruzar 1-1-0, proa de Leda. 1-2-7-3. Afirmativo, processo descido até 3 mil pés, o ajuste em Salvador 1-0-0-9. 273, a presente reassume navegação na proa de Leda, passará lateralmente com o tráfego. Thanks, proa de Leda, presente, Bono 273. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento de 080 graus com 1-0 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0 com 1-9-4. Serra Charlie Eco, boa noite, nível acionar, chama pronto para o táxi. Número 45, controle. Na sua escuta, prossiga. Formação de tráfego, tráfego agora na posição de 1 hora a 10 milhas, está no rumo sudeste, cruzando o nível 090 em ascensão até o 360, 737-800, irá passar à sua direita. Aciente, o número 45, mantém o número 0. O Bruno 273, a informação agora, tráfego a 1 hora está 9 milhas, está no rumo nordeste, nível 1-1-0, é um eco 1-1-0. Dentro do tráfego, Bruno 273. Estabilizando a chanelinha 210. É 210, completa final, cheque pré-pouso e torre 1895 com pouso. 295, obrigado, boa. O Bruno 884, está autorizado 2000, o ajuste permanece no 009, livre LS após estabilizado. 2000 de Brasília, 884. O Bruno 776 está autorizado a descida para 3 mil pés, ajuste 1-0-0-9. Para 3 mil com 1-0-0-9, com 776. Xané 62, 1-0, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Agora autorização, 62, 1-0. Gol 1940, decola 51, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, senhor. O Xané 6210 confirmando baixada travada? Baixada travada, senhor. Cliente tem livre pouso pistão no zero, vento 080 graus com 13 nós, o Xané 6210. 080 no 3 em pouso, 6210. É o gol, 940. Possível 940, contato radar estabelecido na decolagem. Sobe inicialmente o nível de voo 1-0-0. 1-0-0, temos um tráfego agora que está na posição de 3 horas. 3 horas, 3 para 2 horas, está a 10 milhas, mantendo o nível 1-1-0. Tráfego é o Embraer 1-1-0. Gente, restrito ao nível 1-0-0, voo 1-9-4-0. Eu guardo 1-0-6. Chat Aleco. Autorizado o táxi até a Papá, Serra Tchaleco. Beleza, agora 884. Gente, o 984 completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Sul, o vento de 080 graus com 12 nós. Reporta fora do solo, guardião. Ocean M2 1-0 no solo 5-4, libera direito e chama o solo 1-2-1 na decimal 9. Zero, tráfego já superado, está livre, subido ao nível 360. 360, voo no 940. Juan, devido a tráfego final da 1-0, e chama o controle em 1-2-0 decimal 8. Tem um bom voo, guardião. Obrigado, já volto. Confirmando o comandante? Dourado. Gente. Quando 884 vai iniciar o procedimento de suspensão pedida, se não conseguir estabilizar em tempo. Já dá remetida. Gente, o 884 está modulando contra o controle? Afirma. Afirma. Controle, é guardião 06. Guardião 06, condições visuais para o cabo. Negativo, estou livrando o litoral para o cabo direto. Este é Juliette. Alfa, 3-0. Suba para 3.000 pés. 3.000 pés, o ajuste é 1-0-0-9. Queremos trazer o senhor com o vetor explosivo. Positivo, 3.000 pés mantendo o eixo com 9-4. Estou autorizado a curvar à esquerda na proa 040. Na proa 040, boa noite, 84. Passou 90, voo no 273. Gente, no 273, centro, na frequência 123395, a secundária é 13325. 395, alterna 25, voo no 273, ligado. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Serra Tchaleco. Afirma, autorizado o cruzamento após Quebec, Mike na Lima. Retorna a frequência do solo 121 decimal 9, Serra Tchaleco. Xanemia 210, ingresso na Juliette para o gate 05. Juliette, gate 05, 6210. Restrito para o nível 340. Restrito 340, 940. Voo 1884, esquerda proa 290. Esquerda 290, voo 1884. Boa tarde, Romeu Eco Vito, identifique, chegada a MAN, desça para 4 mil pés, o ajuste na 009. Na 009. A final para o cargo 06. 06, frequência livre, tem um bom posto. Obrigado. Confirmando, é o Romeu Eco Vito que modulou? Está autorizado prosseguir direto para o VOR, o Romeu Eco Vito, aguardando mudança de regra para pouso visual na 197. O Gol 776 estabilizado, já na final. Torre 1895, tampa pouso, Gol 776. 1895, está daqui a pouco. 2 Salvador, Gol 776, mais 3 milhas para cabeceira, baixada travada. Gol 776, boa noite, tráfego avistado, confirmando baixada travada. Baixou, travou. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, com 10 nós, Gol 776. Autorizado, pouso no zero, Gol 776. Lima, prossiga via parte principal. Índia e Alfa, no bonde de espera da 10 Chame Torre, 1-1895, QNH 1009. 95 e alterna 1-3325. 3395, alterna 3325, anulado, quanto zero, bom trabalho, senhor. Vovô. Ela tá falando. 776 solo aos 2100. Libera a direita e chama o solo 121 na decimal 9. Direita 219, boa. Solo. Solo Salvador. É o trip 5219, recente da Uniforme. Boa noite. Trip 5219, prossiga. Autorização para a vitória da conquista. Fez alguma DLA, Tripe? Acredito que sim, vou checar com a companhia. Sim, pois o plano anterior está vencido. Foi feito com as 9h57, o anterior. Já são 21 horas. 2100 Zulu. Então, cheque se foi feito alguma DLA. Eu vou checar com a companhia. Solo Salvador, Gol 776, de Bruna, se escuta. Bruno 776, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa reportada antes da Juliette, Gol 776. Confirmo para controle. O Adjac 728, aqui na possibilidade de manter a proa 055, está mais ou menos 3 milhas depois de maré, de maré, para depois de interceptar a final de suspeição. Está livre, comandante, só número 2 para aproximação, livre proa 055, desça para 3 mil pés, o ajuste no 009. Na 009, descendo para 3000, mantendo a proa 055, 6728. Romeu Eco Vitor, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, Romeu Eco Vitor. Completamente visual no setor, Romeu Eco Vitor, autoriza a voar na proa da 127 de proa para 5 milhas da final da ONU SAC. Eco Vitor, modificado a 02, prossiga para a final da ONU 7 agora, descida para 1.500 pés. Está livre a proa para interceptar 5 milhas de distância. Então, Eco Vitor, autorizado a descida para o seu destino para a 1.7. Gol no 884, chame a torre, frequência 1.18.95. 895, nós da cidade, obrigado. Controle, boa noite, papapá, Serra Tchalieco, Nadael. Boa noite, Serra Tchalieco, conta do radar, vou para o nível 430. 430 no perfil, Serra Tchalieco. 84, autorizado pouso pistão no zero, o vento 080 graus com 1 no zero nós. E me pouso na 1 no zero, boa noite, cidade. Tem um BDLA que está aparecendo no sistema para 20 e 30, mas teria como confirmar com a empresa se foi a mesma? Tem uma feita para 21.00. 21.00? Aqui no sistema está constando uma para 21.10. Teria como confirmar para mim? 21.10? Pode ser essa, então, que informado para ver se tem uma 0-0. Gente, eu vou chegar com o centro e já já tinha uma cópia. Trip 52 no 9. Romeu Eco Vitor, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.95. Torre 118.95, Romeu. Objeto 6728, está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés e informe o localizador. Autorizado a final do procedimento, 2 mil pés, reportará o localizador, 6728. 973, embaixado secado. Papa, Papa, Serra, Charlie Eco, chama agora o centro da equipe, frequência 133.95 e alterna 133.25. 3395, 3325, Serra Tchelé com amor. Juliette, 284, exato ingresso na Juliette para o gate 09. 09, vamos para a seguir. Papa Romeu, Romeu Eco Victor, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, o vento 080 graus com 08 nós. Eco Victor livre, pouso pistão no 7. Trive 5219 pronto. Escuta. Trive 5219 para Vitória da Conquista, autorizado 200. Decola 10, primeira curva direita, saída arbora após direto Conquista. Controle no 208, acione 5146. Licença para Vitória da Conquista no 200, decola da 10, curva direita, arbora é subida, depois Vitória da Conquista. É 208 ao controle de transporte 146, trive 5219. Trip 5219, corregimento correto, poste plano para posicionamento. Reportará. Falou, Chanel 6201 para o Galeão 360, centro do uniforme. 6201, o seu plano inicialmente está para 1933, está vencido. Precisa de alguma DLA? Eu vou checar aqui com o despacho e já lhe retorno em alguns minutos.